Ele é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Ele é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Existência. Existência. Existência. Resistência da população preta, para o opressor jamais abaixar a cabeça. Resistência da população preta, força grandiosa que o mundo reconheça. Resistência da população preta, para o opressor jamais abaixar a cabeça. Resistência da população preta, força grandiosa que o mundo reconheça. É momento de ter sabedoria, se organizar, ajudar as pessoas que não têm forças pra lutar. População preta, avançar, se preparar para nossos lugares alcançar. Precisamos entender que o opressor devemos combater. Para viver é necessário saber. Nem todas as pessoas ao nosso redor querem nossas conquistas e bem. Por isso seguimos lutando, indo cada dia mais além, executando com excelência, mostrando competência na tecnologia, outras áreas também na ciência, rompendo fronteiras, quebrando barreiras, pois nossas lutas diárias são verdadeiras. Nossas lutas diárias são verdadeiras. Nossas lutas diárias são verdadeiras. Resistência da população preta, para o opressor jamais abaixar a cabeça. Resistência da população preta, força grandiosa que o mundo reconheça. Resistência da população preta, para o opressor jamais abaixar a cabeça. Resistência da população preta, força grandiosa que o mundo reconheça. Estamos em todos os lugares, só não vê quem não quer. Faça a vitória já que está escrita. Estamos em todos os lugares, só não vê quem não quer. Faça a vitória já que está escrita. Estamos em todos os lugares, só não vê quem não quer. Faça a vitória já que está escrita. Dinheiro é poder, jamais dê o seu pra quem discrimina você. Vamos valorizar, potencializar as nossas, os nossos, nossas lutas, nossos esforços. A união é a única solução pro povo preto em qualquer lugar desse mundão. Organizar, articular, executar, com objetivo transformar. Vamos, ousadia, aceitação, autoestima devem ser coisas frequentes, presentes em nossas vidas. Em cada momento devemos entender que nossos irmãos e irmãs devemos fortalecer com conhecimento, estrutura e acesso, para que juntos venhamos caminhar para o progresso. Saúde física bem, mental bem, família bem, negócios bem, seguimos mais além. Resistência da população preta, para o opressor jamais abaixar a cabeça. Resistência da população preta, força grandiosa que o mundo reconheça. Resistência da população preta, para o opressor jamais abaixar a cabeça. Resistência da população preta, força grandiosa que o mundo reconheça.